Em plena praia, no céu azul brilhava o sol. E junto ao mar, a meditar coisas de amor, mal poderia imaginar que ao sol se pôr encontraria um grande amor. Eu encontrei um grande amor.